Queria que você abrisse sua Bíblia, então, em Jeremias 40. Jeremias, não, Isaías, desculpa. Eu quero compartilhar brevemente algo, na verdade, que creio que Deus tem. Eu creio que é da parte de Deus, por isso que eu quero compartilhar. E tem me incomodado muito durante algum tempo. Então, para quem não sabe, assim, eu sou missionária e eu trabalho na área da sexualidade. E eu estava observando assim, as minhas últimas falas a respeito de sexualidade e o quanto que eu falo, né, a respeito da imoralidade. Porque eu sempre costumo dizer que eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje no meio cristão é a imoralidade instalada em tudo quanto é tipo de esfera da sociedade e do comportamento humano. E dentro do meio cristão isso não está diferente, muito pelo contrário. Então, eu tenho falado muito a respeito da imoralidade, mas eu comecei a pensar que a imoralidade também ela vai ser talvez uma consequência de algumas situações. E uma das coisas que me ocorre como talvez sendo uma raiz para a gente recorrer à imoralidade, porque falar mal da imoralidade é muito fácil. O problema é que a danada é uma delícia, não é verdade? É delicioso, senão não faria tanto sentido, senão não seria uma luta abandonar um jeito leviano de você se relacionar. E eu queria, pensando sobre isso, eu fui chegando a algumas conclusões, em uma especial eu gostaria de compartilhar. E eu queria que a gente lesse Isaías 40, versículo 27 até o 31, porque eu acho que daí a gente começa a pensar um pouquinho sobre essa possível raiz. O texto fala assim: povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Queria te fazer uma pergunta. Como é para você hoje ouvir esse texto? Como que ele cai dentro de você? Ele cai bem? Porque esse texto foi mencionado hoje aqui durante o louvor. Acho que quando você estava ministrando o louvor, você citou exatamente esse texto. Ele cai bem dentro de você quando você ouve essas palavras? Saber que, olha, Deus está te falando, te dando um chacoalhão. Como é que você pode dizer que Deus não se importa com você? E Deus começa a descrever o cuidado dele com o povo dele. Primeiro mostrando que ele é o cara, que ele consegue segurar a nossa onda. Que nada foge do controle dele. E segundo, ele começa a ter atenção exatamente para o povo que se duvidar mais desprezado e desprezível. Os cansados, né? A galera que está fraca. E ele vai falando, olha, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Então ele pega cansado e fraco e começa, né, a dar uma guinada de ânimo. Anima, não desanima não, não desiste. E aí eu fico pensando, esse texto cai bem para você? Quero saber, cai bem para você? Para mim cai bem demais. E eu queria te fazer uma pergunta. Por que que a gente tem que ouvir palavras desse tipo? Porque a gente sabe que Deus é fiel. A gente crê, não crê? A gente canta que Deus é fiel. A gente canta e sabe que Deus tem tudo sob controle, que Ele não abandona o povo dEle, que Ele é o bom pastor. A gente sabe um monte de coisa a respeito de Deus. Mas uma coisa é você saber aqui, outra coisa é você aplicar isso no seu dia a dia quando você está cansado e fraco. Quando você começa a pensar o seguinte, eu acho que Deus desistiu de mim. Eu acho que eu não vou mais conseguir ver uma luz no fim do meu túnel. De tanto desânimo, de tanta fraqueza, de tanto cansaço, de tanta limitação, de tanta dor, de tanto sofrimento, às vezes de tanto pecado. Então, por trás desse texto, sabe o que eu vejo? A nossa fragilidade. Como a gente é frágil. É ou não é? Como a gente precisa se lembrar sempre de algo que venha nos trazer esperança. E como que para a gente é muito mais fácil lembrar do que traz desespero do que traz esperança. É ou não é? Se a gente olhar para hoje, se duvidar, você vai ver uma realidade de desespero. Mas se a gente começar a se lembrar daquilo que Deus está falando a respeito dele, do caráter dele, da fidelidade dele, a gente vai começar a ter esperança. Mas como é difícil lembrar. Isso mostra, não como Deus é frágil, como ele tem trabalho pela frente, mas como a gente é frágil. Como a gente esquece rápido. E aí, quando a gente observa o nosso dia a dia de igreja, de corpo de Cristo, de irmãos, de comunidade, eu vou vendo que uma das coisas que mais tem levado pessoas à imoralidade não é a internet necessariamente bombando com pornografia, não é a cidade com desigualdade social e um monte de garoto profissional de sexo nas esquinas. Isso tudo, claro, está ali disponível. Não é só a mídia, né, trazendo um tanto de valor distorcido quando comparado a valores do reino de Deus. Não é a moda, né, sensual. Não, não é só isso. Eu acho que tem coisa que antecede. E eu acho que uma das coisas que mais impulsiona a gente para acreditar em mentiras, para nos dar a sensação de que somos fortes quando, na verdade, somos frágeis, é a nossa solidão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Deus fez um comentário a respeito da solidão na nossa vida. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 2, Gênesis 2, você vai ver Deus fazer um comentário. O que é curioso é Deus fazendo um comentário sobre a solidão. É Deus fazendo... E Deus, assim, o resolvido, né? O saudável, o elaborado, aquele que vive em comunidade e vive bem, a ponto de serem três pessoas sendo uma pessoa. Um mistério que a gente nem consegue entender direito, mas a gente crê. Então você vê, Deus é abastecido de afeto, de saúde relacional. Mas ele observa o ser humano, e ele observa um ser humano que estava num processo de uma boa caminhada com ele. Porque primeiro o cara não existia, o cara vira um boneco, Deus assopra vida, ele se torna um ser vivente. Então ele já mostra para nós o quê? Como que nós, para primeiro começarmos a viver, a gente precisa do sopro de Deus, do hálito de Deus, do ar de Deus para a gente começar a ter vida. Então, andar por aí, qualquer um anda. A gente pode ser um boneco de barro por aí. Agora, ter vida é para quem recebeu esse sopro. Então tá, Adão recebeu o sopro. É alma vivente. Mas mais para frente você vê que Adão também precisava de outras coisas. Ele precisava se situar, ele como ser humano. Então para que eu sirvo nesse mundo? Aí você vê aí outra fragilidade de Adão. Eu não preciso não só de Deus, mas eu preciso saber para que eu existo, o meu valor. E você vê que Deus dá lá um Éden para ele guardar e cultivar. Então aparentemente você vê que o cara está indo muito bem. O cara que eu digo, Adão, está indo muito bem. Ele tem vida com Deus e o ministério dele está bombando, tá ou não está? Não está? Ele dá nome para os animais, Deus acha uma gracinha, não é? Tudo bonitinho, ele está guardando, cultivando, exercendo domínio, se relacionando com Deus no final da tarde. Pô, está tudo maravilhoso. Só que chega uma hora, no versículo 18, Deus diz, não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom que o homem esteja só. O que é curioso, Deus não fala que é pecado viver só. Então nós temos uma alternativa aqui. Qual? A gente pode viver só. Você pode viver sem amigos. Você pode viver centralizando decisões. Você pode viver desconfiado de gente. Você pode viver cuidando de animais, de coisas. Né? Você pode, eu posso. A gente pode viver sem o outro. Só que Deus, ele vira para Adão e fala o quê? Não é bom. A gente pode viver sem confiar um no outro. A gente pode viver sem gostar um do outro. A gente pode viver sem conviver um com o outro. A gente pode viver sem o carinho um do outro. A gente pode viver, a gente sobrevive. Se Adão morresse no versículo 7, se não me engano, quando Deus assopra, o cara já morria bem, porque já morria com o sopro de Deus. Se morresse no versículo 15, morria também bem. Por quê? Ele já sabia para que ele existia e já tinha o sopro de Deus, já morria no lucro. Só que o que acontece? Chega no 18, Deus fala, está indo bem, mas não é o melhor. Porque você ainda está só. Então Deus está dizendo o que para nós? Vocês podem viver sozinhos, isolados no mundinho de vocês, reinando. Mas não é bom. O que eu acho massa é que não é Adão falando, é Deus. E como que Deus sabe? Porque ele não vive só. Aí você vai ver, eu acho assim, a humildade de Deus, de inclusive expor, entre aspas, Jesus. Aí vamos para andar um pouquinho mais. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia, você vai ver exemplos da nossa fragilidade. Provérbios 31. Provérbios 31 é aquela famosa, né? Tudo quanto é homem que quer casar vai tentar se orientar por esse texto aqui para ver se achou a tal da prometida, não é? E as irmãs que querem casar vão tentar ser essa mulher virtuosa, porque é o famoso texto da mulher virtuosa. Mas o que eu acho maravilhoso, um dia eu tive aula com um cara que é professor de arqueologia e de hebraico, e ele estava falando que parte desse texto, a partir ali do versículo 10, ele é cantado para essa esposa, o marido canta esse texto para a esposa, numa mesa ali, todos sentados à mesa ali da refeição, e os filhos ouvem. E parte dessa cantoria toda chega no ápice, né? Que é no versículo 29. Então eu visualizo essa cena, num jantar de família, num almoço de domingo, vai, pensa. Família toda reunida, o marido ali, os filhos presentes, a esposa, que já deve ter preparado todo o alimento. Ele começa a cantar para ela e conclui o seguinte, ele diz, 31, 29, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Hã? Mulherada, pensa bem, ouvindo isso. Fala sério, cai bem ou não cai? Hã? Oh, tem muita mulher bonita, tem muita mulher maravilhosa, tem muita mulher siliconada, poderosa, não é não? Tem muita mulher que é o bicho. Mas você é a melhor de todas. Fala sério. As mulheres já estão até rindo aqui, tipo... Ai, ou lá em casa. Isso mostra o quê? A nossa fragilidade. Por que que é tão importante para a gente ouvir? Aí você fala, porque mulher é muito romântica, mulher é muito frágil. Então tá, abre lá em Mateus. Mateus o quê? Mateus 3, eu acho. Como que as palavras de afirmação são importantes para nós? Mateus 3, versículo 16. Olha quem recebe uma palavra de afirmação aqui. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse o quê? O que que disse? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então visualize essa cena. O povo todo reunido, João Batista ali, batizando Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus, né, para valer. João Batista meio que desconfiava e tal, aquela coisa toda, é ele, não sou digno de desatar as sandálias e tal. Mas Jesus ainda, né, tava, o povo todo estava naquilo. Mas quem é? Quem é? Quem é? Aí você vê que Jesus sai das águas, uma pomba desce sobre ele, rasga-se o céu e uma voz vem do alto e fala o quê? Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Como seria para você ouvir essa expressão do seu pai e ouvir essa expressão a seu respeito publicamente? Você é o meu filho que me dá muita alegria. Você é minha filha que me dá muita alegria. E você vê que é Deus falando a respeito do filho. Então você vê a necessidade, se duvidar, do próprio Jesus, enquanto homem, não só como Deus ali, de receber uma palavra de afirmação do pai dele, para afirmar a identidade dele, se duvidar a própria masculinidade, a autoestima dele, de encher o tanque de afeto de Jesus com palavras que venham trazer esperança. Isso mostra, se duvidar, também a fragilidade dele, enquanto homem. Boa parte das pessoas envolvidas com homossexualidade nunca ouviram isso do pai. Nunca ouviram da mãe. E o que é pior, muitas vezes ouvem de um pedófilo. Você é o meu brinquedinho que eu adoro cuidar. Para você ver como que às vezes a palavra certa, vinda com a motivação errada, o tanto de estrago que ela pode causar, o tanto de dependência. Mas quando vem da boca certa, com a motivação certa, como que traz vida e vida em abundância. Então você vê que não só a esposa teve palavra de afirmação, mas o próprio Jesus. Vira sua página aí e abre lá em Mateus 5. Aí olha mais quem precisa de palavra de afirmação para se situar nesse mundo, né? Para se lembrar do porquê que existe nessa terra. Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer, gente? Então, Mateus 5, versículo 13. Jesus começa a pregar e, de repente, ele se direciona para um grupo de pessoas. 5:13. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próximo para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então agora é Jesus falando para quem? Para quem? Para Deus não. Jesus está falando para quem? Quem é sal e quem é luz? Para os discípulos. Hoje seria quem? Nós. Então hoje Jesus está te dizendo, você é sal e você é luz. Então no meio dessa escuridão toda desse mundo, você saber que você faz parte do tal do beco da luz. Você é a luz em algum beco. Não é maravilhoso? Você está iluminando alguém, alguma situação. Você está sinalizando algum caminho. Você está trazendo sabor, você está trazendo tempero, você está trazendo saúde, vitalidade. Isso mostra o quê? O nosso valor também. Então, aqui está mostrando que quem precisa também de palavra de afirmação? Não é só a esposa, não é só Jesus. Quem mais? Eu e você. A gente lembrar que ainda que você tenha uma carreira, ainda que você seja um empregado ou empresário, não importa. Um desempregado, não importa. Você é sal e você é luz. Deus tem alguém para você iluminar e para você temperar nessa vida. Deus tem alguma situação em que a sua presença vai fazer diferença. Isso não é bom ouvir a seu respeito? É bom ou não é, gente? Isso mostra a nossa fragilidade. De novo, a nossa fragilidade em questão. E, por fim, queria que você abrisse, então, em Mateus 16. Mateus 16. Jesus começa a conversar com Pedro no versículo 13. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam no versículo 14, do capítulo 16. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu no versículo 16. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Você vê Jesus perguntando, o que o povo está dizendo a meu respeito? Aí você vê no versículo 17 Jesus afirmar assim, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então você vê aqui Jesus se direcionando estrategicamente a Pedro. Fala o nome de Pedro, ainda faz uma brincadeirinha com o nome, dizendo que ele é pedra, né, que sobre aquela pedra vai construir a igreja. Então, ele sinaliza, inclusive, o chamado de Pedro, o valor de Pedro. Coloca o seu nome aí no lugar. Você é Pedro. Você é Aline. Você é Everton. Você é Maurício. E Deus chegar e falar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Fala sério, é bom ou não é? Bom demais. Por quê? Porque a gente é frágil. Como a gente precisa, desde o princípio, ser preenchido por palavras que venham mostrar quem a gente é, quanto a gente vale. Então, onde que eu quero chegar com essa conversa toda? Só de ouvir isso, já sai assim, nossa, é verdade. Eu fico assim, quando eu fico imaginando Deus falando coisas positivas que me afirmem. Mas eu fico imaginando isso, então, na prática. No nosso dia a dia de igreja, no nosso dia a dia de ser corpo de Cristo na terra, no nosso dia a dia de estar ocupado demais. Você vê uma cidade grande como Recife, tanto de tempo que você leva para você chegar de um lugar no outro, quando chove piora, não é? É difícil, os encontros são difíceis. Então, a gente tem que viabilizar tudo que for virtual para pôr no site, para quem não veio estar ali. Enfim, a vida de cidade é uma vida muito conturbada para relacionamento. A vida de cidade que tem que produzir para ter valor, para sobreviver, para pagar conta, para chegar em algum lugar, para ser alguém, do ponto de vista capitalista, mercenário de ser, dificulta muito isso. Então, a gente não vai mais ter valor pelo que a gente necessariamente é enquanto ser humano, mas é pelo quanto que a gente produz como máquina, pelo quanto que a gente acumula como conhecimento, como título, não é verdade? Pelo quanto que a gente tem na conta, pelo quanto que o nosso sobrenome representa na sociedade. Enfim, é por desempenho. Então, você vai vendo. Essas palavras talvez não fariam mais sentido hoje para nós, porque eu vou ter que provar que eu mereço tudo isso. Quando, na ótica de Deus, o simples fato de ser já valeu a pena. Porque ele se vê em nós. Então, nós já valemos a pena. E eu acho que só tem um jeito da gente realmente, por exemplo, não ser tão tentado a recorrer a coisas como imoralidade, para a gente encontrar prazer na vida. É a gente voltar para a palavra de Deus e lembrar, não é bom que a gente viva só. Então, a gente já sabe, o nosso dia a dia nos impele a uma vida de solidão. É ou não é? Se duvidar, você chega hoje aqui, você dá um oi para alguém, você louva a Deus e você vai embora sem nunca ter tido o quê? Vínculo afetivo com ninguém aqui dentro. Não estou falando verdade? Se duvidar, não vai haver troca nenhuma de vida. Se duvidar, você não iluminou a vida de ninguém, não salgou a vida de ninguém. Você veio, foi uma lamparina acesa embaixo da mesa. E todo mundo aqui está precisando de uma luzinha na vida. De um salzinho na vida. Se duvidar, a gente vem aqui, sendo corpo, entendendo que é corpo, cantando que é corpo, vendendo convite, mas a gente não tem vínculo. Não é? Então, a gente continua vivendo o quê? Só. Resultado. Na hora que a gente entra em contato com a dor da solidão, se é que a gente vai entrar, porque, em geral, as pessoas ficam tão ansiosas, sabendo que vão se sentir sós, que elas tentam antecipar a dor da solidão, procurando alguns prazeres. Aí entra remedinho, comida, trabalho, ministério, um monte de ocupação, para eu fazer de conta que não estou sentindo nada de solidão. Não estou sentindo nada. Então, eu fico... Eu me masturbo, eu fantasio, eu adultero, eu trabalho feito louca, eu chapo no remédio para dormir, eu como feito uma desvairada. Para quê? Porque eu quero ficar extasiada, alucinada, para eu não entrar em contato com o meu vazio, que eu preciso do outro. Gente, em outras palavras, ser igreja não pode ser assim. Ser corpo não pode ser assim. Então, de uma certa forma, eu estou muito cansada de muita conversa fiada e pouca prática. Porque a gente já sabe demais. Mas na hora do vamos ver, a gente não dá conta. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que viaja demais para palestrar. E se eu quiser, eu sei, falei acho que da outra vez, o tal do missionário é uma racinha, olha, uma racinha, se quiser, desqualificada total. Por quê? Porque está em tudo quanto é lugar, não presta conta para ninguém se quiser. Não é verdade? Tem que se esforçar, tem que escolher prestar conta. Mas eu fico, sempre que eu venho para cá, isso não é... Está ouvindo? Está dando para ouvir? Sempre que eu venho para cá, Deus sempre fala comigo, eu não quero falar isso para fazer média com você. Eu sempre sou muito abastecida afetivamente quando eu venho para cá, especialmente aqui. Então, eu vim falar aqui nesse encontro, né, da MPC... Mas uma das coisas que mais me anima ao vir para cá é porque aqui nós temos grandes amigos. Então, eu consigo, por exemplo, sentar e falar com o Daniel, com a Cléia, né? Enfim, com o Pedro. Eu vi o cuidado do Everton de chegar e perguntar. E aí, como é que está? E o carro do Diniz? Sempre encontrar a Aline e o Maurício, sentar e bater papo. E assim, vários exemplos. Né? O Boi perguntando, enfim. O Sérgio Boi. O Boi é o Sérgio. Sérgio, o Boi. Hã? Dá para fazer até o marketing. Enfim, sempre é muito bom. Por quê? Está dando para ouvir? A gente é muito frágil. Então, eu queria te desafiar a fazer uma coisa hoje. A gente tem, eu creio que pelo menos 10 minutos. Pelo menos. Eu fiz isso esses dias numa igreja. E eu acho que a gente precisa de exercícios para a gente romper alguns maus hábitos que a gente tem. O mau hábito de hoje é a solidão, viver só. Eu queria que você hoje se exercitasse para trazer afirmação na vida de alguém. Porque boa parte dos nossos problemas é a falta de treino. A gente não tem bons laboratórios, laboratórios saudáveis, pelo menos. Então, hoje, por exemplo... Não sei se o Daniel está sabendo disso, mas foi perguntado, hoje não, foi ontem, foi perguntado, né, para uma pessoa lá no encontro da MPC, de todo mundo que ela conhecia, quem era a referência para ela no campo missionário. E ela citou o nome do Daniel, Daniel Caveira. Eu me inspiro nele. Então, ele não estava lá para ouvir. Mas ele está aqui agora para ouvir, eu acho que ele tem o direito de saber. Não para ele se achar o cara, mas para ele saber que isso pode trazer ânimo para ele. Do tipo, cara, você está no caminho certo, continua. Tem gente que está se inspirando em você. E nós precisamos disso, uns dos outros. Porque esse mundo ele jaz no maligno. E Jesus fala, vocês vão passar por altos perrengues nesse mundo. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E como que nós vamos vencer esse mundo? Não vai ser sozinho. Porque não é bom vencer sozinho. Mas é um com o outro. E se duvidar, vão ser esses tapinhas nas costas da gente. Que vão dar ânimo para a gente continuar a caminhada. Especialmente se a gente estiver à frente de alguma situação de desafio. Como é o caso de um tanto de gente aqui que tem um monte de desafio pela frente. Cuidar de filho, de marido, de casa, de beco de luz, de visão mundial. Né? Enfim. Todo mundo aqui tem alguma visão mundial para cuidar. Viso, né, mundial, pessoal, enfim, não importa. Tem alguma coisa, tem algum Éden aí. E quando a gente recebe esse tapinha nas costas, dá uma guinada. E se tem um povo que tem que aprender a desenvolver bons hábitos, é a gente. E a gente está recheado de maus hábitos nos nossos comportamentos. Aí a gente tem que recorrer a práticas pecaminosas para a gente ter o quê? Prazer. Mas o prazer, através de práticas pecaminosas, sempre gera cativeiro e morte. Agora, o prazer gerado por saúde que vem de Deus gera vida em abundância. Então, eu queria deixar uma tarefa agora para a gente. Você sabe quem está aqui, se duvidar, tem gente que você nunca viu, mas com certeza tem pelo menos alguém que você deve ter visto na vida. Eu queria que você abastecesse essa pessoa de palavra de afirmação. Lembrando para ela, não é jargão de Bíblia evangélico. Ai, você é sal, você é luz. Isso aí a gente já sabe. Entendeu? Isso a gente já sabe. Mas uma coisa pessoal. Chegar e falar assim, cara, você é o cara por causa disso. Eu me inspiro nisso. Como me fez bem. Porque, se duvidar, a gente não ouve isso de mais ninguém se não for aqui. E nós precisamos. Aqui você viu o exemplo de marido falar para a esposa. Aqui, tem marido que fala assim... Você fica toda hora falando que eu não te amo, mas eu te amo. Mas quando você me falou, quando a gente casou, 15 anos atrás, ela nem lembra mais. Como ele também não lembra mais o quanto que ele significa para ela, porque ela também nunca mais falou. Só ficou lembrando os defeitos dele. Você vê pai falar para filho. Você vê irmão falar para irmão. Você vê Deus falar para nós. A gente falar para Deus. Então, eu acho que a gente precisa, começar a instituir realmente um ministério de encorajamento. Para que a gente consiga ter, sabe o quê? Ânimo para enfrentar a segunda-feira. Com chuva, sem chuva, com dinheiro, sem dinheiro. Não importa. Com marido, sem marido, com sexo, sem sexo, não importa. Chegar lá. Por quê? Porque eu não só tenho a Deus, não só tenho a mim mesma, mas eu tenho com quem contar nessa vida. Eu tenho o meu irmão, eu tenho a minha irmã. E eu creio que esses bons hábitos são exatamente esse bom hábito, por exemplo, de um afirmar o outro. É uma forma da gente, então, combater a nossa solidão, que é latente. E uma das consequências que costuma vir, eu acho que é uma das coisas que mais se aproxima daquele presente perfeito que Deus dá para a gente. Que ele fala que dá, né? Dons perfeitos, presentes perfeitos para os seus filhos. Que é o tal do amigo. O tal do amigo, me fala, fala sério, me fala se não é uma das melhores coisas que a gente tem nessa vida. É ou não é? É a pessoa que aguenta sua chatice, aguenta seu desvio de caráter, se duvidar, aguenta, olha, seu mau humor, sua TPM. Aguenta, aguenta, ri com você, sente saudade de você, sente falta. O tal do amigo é uma das melhores coisas que a gente tem nessa vida. E eu acho que boa parte do que vale na vida é lembrar desses momentos. Só que esses momentos eles não caem do céu. Eles são gerados. Eles são consequência de boas semeaduras. E talvez hoje, você semeando uma palavra de afirmação na vida de alguém, você pode estar em breve colhendo talvez o melhor amigo da sua vida. Porque ele não vai cair do céu. Ele vai ser construído. Enfim, eu queria que você quebrasse com a vergonha, se levantasse e fosse em direção ao próximo, que todos nós somos próximos de alguém, e não é bajulasse, mas é lembrasse uma coisa que seja o valor que essa pessoa pode ter representado na sua vida e representa hoje. Vocês topam o desafio? Topam? Mas não é para morrer hoje aqui, tá? É para daqui ser o quê? O começo de um bom hábito que a gente vai tentar instituir na nossa vida. Eu não vou só me lembrar do que me dá desespero, mas eu também vou me lembrar do que me dá esperança. Amanhã alguém vai lembrar que hoje você semeou na vida dela. Talvez hoje a sua palavra de afirmação vai servir de proteção, de ânimo, de combustível para alguém enfrentar o amanhã. Então já vamos antecipar isso e combater a nossa solidão. Amém, gente? Posso encerrar com uma oração? Deus, nós queremos ser um povo que tem bons hábitos. Nós não queremos ser um povo solitário. Um povo desconfiado, amargurado, um povo que não gosta um do outro, um povo que só vê defeito um no outro, um povo que só desce a lenha um no outro. A gente não quer ser um povo tímido, travado, a ponto de não poder expressar o carinho que a gente tem pelo outro, prazer de estar perto de outra pessoa. E, de repente, hoje aqui nós temos pessoas extremamente solitárias. Pessoas que se sentem como peixes fora do aquário mesmo. Peixes fora, que não se integram, que não fazem parte. Não se sentem pertencendo. E isso não faz parte da cultura do seu reino, do governo do Senhor. Então, nós queremos nos submeter hoje ao governo do Senhor. Nós queremos que o Senhor venha quebrar maus hábitos em nós. Maus hábitos de sermos, inclusive, solitários, de sermos desconfiados demais, ressentidos, rancorosos, amargurados. De ser gente mesmo que não acredita mais no outro por causa de algum sofrimento na vida. Então nós queremos, Deus, ser um povo quente. Quente não por causa de pecado, mas quente por causa de vida. De vida pulsando em nós. Então aquece-nos nessa noite, Deus. E começa em nós uma caminhada rumo à construção de bons hábitos. Onde a gente vai inclinar o nosso coração para começar a se abrir para o próximo. E eu creio que dessa forma a gente vai conseguir, Deus, cumprir, alcançar, chegar no alvo daquela oração que um dia o Senhor Jesus fez, pedindo que nós fôssemos um. A ponto dessa unidade atrair o ímpio para a cruz de Jesus. Então que a gente comece, Deus, a não só querer evangelizar lá fora, mas a gente se alcançar aqui dentro. Se permitir ser alcançado um pelo outro, em nome de Jesus. Amém.